Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Estou recebendo aqui com muita alegria o campeoníssimo Silvio Salles. Tudo bem, Silvio? Seja muito bem-vindo a Pássaro da Ilha FM, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Esperamos ter um papo legal aqui hoje. Silvio, olha, com certeza tudo que eu falei aqui é mais pura verdade, porque desde quando eu comecei a acompanhar futebol, quer dizer, não faz muito tempo que eu sou jovem, né? Mas sempre você está lá no meio levantando taça, né, Silvio? Que coisa, rapaz. Você já chegou a jogar bola, ser jogador, ou já começou direto como treinador? Já cheguei a jogar futebol. Não joguei futebol em grandes equipes, né? Mas joguei aqui na região? Mas na região joguei no Ipiranga, joguei na Onça, no Boa Vista, no Cruzeiro, no próprio Guaranés eu fiz algumas partidas. E depois ingressei na... Jogava do quê, Silvio? No começo da minha carreira eu era meia direita, um meia atacante. Certo. Jogava no meio de campo. Isso. Depois, com o passar do tempo, eu voltei para lateral esquerdo e terminei minha carreira como lateral esquerdo. E desse passo de ser jogador para se tornar treinador, qual foi o primeiro time que você começou a treinar? Então, a minha carreira como treinador foi, que eu te falei para você, foi na equipe do Boa Vista Bebedouro, uma fazenda, um time humilde, mas com muito recurso de jogadores, muitos talentos, né? Ali que eu comecei a entender e a gostar nessa área de treinador, né? Comecei a disputar alguns amistosos, e dali foi surgindo algum campeonato, e fomos participando, fomos conquistando, e eu fui tomando gosto pela essa profissão, que é uma profissão muito difícil, né? Sim. Principalmente aqui para nós que somos amadores, a gente não tem recurso de quase nada, mas é vontade, né? E tira do bolso, né, senhor? Tira do bolso, muitas das vezes, com a ajuda de alguns jogadores, que ajuda muito também, mas a maioria das vezes é recurso próprio. Quando a gente fala aí do time Boa Vista, a gente tá falando de que ano, Silvio? Mais ou menos lá em 84, 82, que eu comecei essa trajetória. Quase 40 anos então, Silvio. Quase 40 anos. 30 e poucos anos, 30, né? É 30 e tantos anos de carreira de treinador. De treinador. Era mais fácil naquela época? Porque eu me lembro que naquela época eu entrei no rádio em 86, eu acho, no placar esportivo do time Alto Talento, o time devia participar do placar com esportivo. Com certeza. Né? Tinha muito time, tinha cerca de 100 times o placar esportivo dele. Era mais fácil aquela época? Sim, porque hoje, antigamente não tinha esse problema de celular, essas festas que tem, consequente uma atrás da outra hoje, que tem, que os jovens hoje prefere mais isso do que praticar um esporte. Quando a gente só consegue trazer o jovem para jogar futebol, quando é um trabalho sério como eu faço, né? Então, naquela época, agradecendo ao Tião Vitalino, que foi um grande também lutador pelo esporte em Guaranese, naquela época tinha mais ou menos em torno de 120 equipes. Muito time. No placar dele. Então, ele que marcava os jogos, né? Então, a gente não tinha tanto aquele problema. O domingo, só vocês ouviam a rádio que já sabiam onde, jogar. E promovia aqueles campeonatos, né? Então, que ele promoveu um campeonato que era Bitoque na época. Não sei se você lembra disso, esportivo. Que era a loja de material esportivo que patrocinava o programa dele. E eu consegui ser campeão. Esse torneio era um torneio que juntava quase todos os times. Juntou do placar, todas, né? As equipes. Que essa final ficou Cruzeiro e Limeira. Na época, que era um time. Limeira da Vendinha? Um super time, era um super time, que era o Luizão que tomava conta disso lá, né? E eram os melhores jogadores que tinha em Guaxupé. tinha alguns melhores jogadores de Guarani, jogava pra ele, e eu consegui montar uma equipe no Cruzeiro e fui campeão. Aí era, já estava no Cruzeiro. Já estava no Cruzeiro nessa época. Que foi, na época, foi um troféu pra cada jogador, mas o troféu pro campeão. Que coisa, então era outra realidade. Era outras épocas de futebol. Mas, e hoje, Silvio, como é que faz pra você montar o time? Já que você falou, mesmo trabalhando com toda essa seriedade, a gente sabe da tua seriedade, mas é complicado hoje montar um time. O Thiago Talento teve aqui há um tempo atrás, ele falou que antigamente a gente tinha o primeiro e o segundinho, né? Isso, que era exatamente. Hoje é impensável você montar um jogo aí no final de semana com o primeiro e segundo, né? Hoje, até porque também os adversários não tem mais, não isso tem também, isso, né? Entendeu? Então é mais assim, a gente faz uma preliminar, a gente junta pessoal da própria cidade mesmo, faz uma preliminar pra poder você tá segurando esses atletas, mas é impossível você fazer os dois jogos, gente, no mesmo dia. Que coisa, né? Muito como é que complicado. Foi diminuindo o gosto pelo futebol, né? Então, é que o problema é isso que eu te falei pra você, hoje existem muitos eventos na região e que tira a atenção dos jovens hoje, que parte muito pra esse lado, mas quando você tem um trabalho como eu faço aqui em Guaranese, de muito transparente, com recurso próprio que eu falei pra você, que a gente não tem quase que ajuda nenhuma, a gente não tem patrocinador, não tem praticamente quase nada, então, mas mesmo assim, com essa seriedade, os jogadores ainda vêm comigo. Silvio, e aí você, vamos voltar aqui na tua história, começou lá pelo Boa Vista, do Boa Vista já pulou pro Cruzeiro? Do Boa Vista eu vim pela prefeitura, que é o Beira Rio, eu trouxe o pessoal da Boa Vista pro Beira Rio. O pontapé inicial desse campo do Boa Vista, do Beira Rio, foi eu, que, juntamente com o Quincas, eu que iniciei, colocando primeiramente água pro pessoal tomar, que não tinha, E depois eu fiz a manutenção no gramado, colocando um pouco de areia, dei uma ajeitada daqui e dali, comecei com o time do Boa Vista. Jogando lá no Beira-Rio. Disputamos alguns campeonatos ainda, fazemos alguns amistosos bons, que era um lugar que dava bastante gente, bastante público. E depois disso, o Cruzeiro me fez um convite. Tava com a diretoria nova lá e me fizeram uma proposta e eu subi, a gente conversou, a gente fez umas três reuniões e aceitei a proposta e fui fazer o trabalho no Cruzeiro e tive muito sucesso. Cruzeiro, você foi campeão em tudo também, né? O que você imaginar em termos de campeonato interno aqui do Guaranese e alguns regionais, como eu te falei pra você, que foi campeão em dois, foi campeão em tudo. Além desse campeonato que você falou e que você citou do Limeira, que você jogou contra o Limeira final, teve um outro campeonato regional. A gente até conversou antes aqui de entrar no ar, que você chegou a jogar lá próximo ao Ribeirão Preto, né? Chegamos. Que torneio que foi esse? É um torneio promovido por uma liga de Monte Santo, através do Valtinho Grego, na época, que promoveu esse regional, que jogava lá e cá. Aí foram várias cidades da região no qual o Cruzeiro estava participando. E chegamos a semifinal com a equipe do Milagre, daquela da região de Monte Santo. Gente, jogamos a primeira partida aqui no Cruzeiro. Ganhamos aqui de 3-0, se eu não estou enganado, e fomos para a decisão no campo deles, que era muito complicado. Lá a gente perdeu a partida, mas por ter feito o resultado em casa, sem segurança nenhuma, tinha umas 1000 pessoas em volta do campo, com um policial. Pra segurar mil pessoas na época. E até a gente nem comemorou, a gente ganhou o título, teve que montar no ônibus e sair correndo, não tem se você me perguntar alguma coisa de foto, de alguma coisa, a gente nem tem. Que não deu tempo nem de fazer isso, mas tudo é válido. E lá nesse torneio vocês conseguiram levantar o título então, nesse jogo. Se vocês quiserem, não levantou, né? Porque não teve jeito. Não deu nem tempo. A gente veio comemorar no nosso estádio, mas estava chovendo muito e o pessoal foi tudo dispersando um para um lado, outro para outro, e acabamos nem. Alguns têm foto, mas que eu não sei, mas que tem. E aí do Cruzeiro você já foi direto pro Guaranese? Aí do Cruzeiro surgiu uma proposta do Guaranese Futebol Clube para que eu descesse pro Guaranese também. Eu estava bem instalado no Cruzeiro, bem familiarizado lá, com até dar um abraço pro Zé Mário, que é o Dentão, que me deu essa oportunidade. Ele me ajudou muito também. Tem ele como um grande amigo. E resolvi descer pro Guaranese, que começamos a trajetória como como foi realmente. A gente nem veio para montar a equipe, a gente veio para recuperar o estádio do Guaranés Futebol Clube, que estava abandonado. Que estava totalmente abandonado. O trabalho foi de recuperação de estádio, primeiramente, para depois pensar em equipe. A gente montou uma equipe que denominou como Amigos do Guaranés Futebol Clube, nem era Guaranés, a gente pôs como amigo. Eu sempre critiquei aqui na área. Isso, exatamente. Eu não aceitava, desse jeito nenhum. Não só você, como a maioria dos torcedores da cidade não aceitava. Daí então isso foi amadurecendo e fui semeando essa semente, fomos disputando os campeonatos mais interno um pouquinho, esse campeonato menos que exige menos dos atletas, fomos conquistando e fomos crescendo até chegar hoje aonde está, que é uma equipe hoje que a maioria dos, até eu quero fazer um aviso aqui no ar, que hoje é essa equipe que participa dos campeonatos regionais, municipais e outros campeonatos que surge, São José do Rio Pardo, que a gente disputou, a gente tem um convite para disputar agora em São João da Boa Vista, que é uma liga pesada, mas que eu estou interessado em participar, que essa equipe passou a chamar Guaranés Futebol Clube. Voltou o nome original. O nome Guaranés Futebol Clube, que a maioria de algumas pessoas não concorda muito, eu não sei porquê, mas em todo lugar que eu vou, que eu escrevo a equipe, é Guaranés Futebol Clube. Em todos os sites, porque não tem por que ser Amigos do Guaranés, né? Não, de jeito nenhum. Eu sempre critiquei esse nome Amigos do Guaranés, eu não entendi o motivo de ser Amigos do Guaranés, já que vocês representavam o Guaranés. Até uma vez eu cheguei a falar, não sei se eu falei bobagem, mas falei já foi, peço perdão. Quando ganha, era Guaranés. Quando perdi, era Amigos do Guaranés. Exatamente. Então, por isso que eu cheguei. Aí eu fui nomeado a ser diretor esportivo do Guaranés Futebol Clube. Eu mesmo assumi essa, que tem que ter o time do Guaranés Futebol Clube. Mesmo contrariando algumas pessoas da diretoria, né, que às vezes não sei por que motivo não quer assumir, mas é Guaranés Futebol Clube. As pessoas da diretoria ajudam você financeiramente? Ajuda de uma forma que eu quero deixar bem claro. O campo do Guaranés Futebol Clube hoje ele é como se fosse meu. Sim. Entendeu? Sim, entre aspas. É porque o circo faz tudo lá. É, né? Que eu faço tudo lá, né? Não é por, não seja por isso, é porque também eles me dão toda a liberdade para fazer o que eu. Te deram a liberdade. Para mim fazer o que eu quero fazer dentro do Guaranésia. Se eu vou entrar num campeonato em São José do Rio Pardo, eu não preciso consultar a diretoria, o presidente, porque eles concordam com tudo, porque eu faço muito bem feito. Sim. E represento o clube muito bem feito. Então, por esse lado, eles me ajudam por esse lado, porque a gente tem um espaço lá no campo, né? Até eu quero agradecer o João Vidraça, que é o presidente, que ele nunca colocou um obstáculo nenhum contra isso. Sempre apoiou. E o restante da diretoria, o Edgar, o Narciso, que sempre me apoiaram com relação a isso. Né? Que eu acho que já é o suficiente. Se você tiver um estádio para ter uma equipe, né? Eu acho que já é o suficiente. Agora, o trabalho, ele é bem feito. Patrocinador, muito difícil na cidade pequena, porque também eu não fui correr atrás. Até eu quero agradecer um patrocinador que me ajuda sempre que eu vou falar com ele, que é o Paulo da farmácia, que é o Zampar. Da Zampar Farma, que é um cara que merece todos os aplausos nossos todos os dias, porque todas as vezes que eu fui lá, ele me abriu as portas. E não só o futebol, né, Silvio? Ele apoia todos os esportes de Guaranésia, né? Todos os esportes. O Paulinho realmente é um cara diferenciado. Antônio Cláudio, mande um abraço aí especial pro Silvio Salles. Tá mandado um abraço. Só faltou dizer qual é o seu nome. Carol, tá mandando aqui um abraço pro Silvio Salles, parabenizando você aí por todos os títulos, Silvio. José Henrique também tá te parabenizando aqui. Roseli também tá parabenizando você. Tem mais gente aqui. Teu xará aqui, Silvio, também tá te parabenizando aí. Luana, parabéns. Luana Ribeiro, parabéns ao guerreiro Silvio Salles. O Lorenil, grande Lorenil. Lorenil também é daquele torcedor que acompanha todos os jogos, né? Veste a camisa do time. O Paina, bom dia, Antônio Cláudio, por favor, Deus parabéns aí para o competente e dedicado treinador Silvio Salles pelas conquistas e também um grande abraço. Este é um cara que deveria estar aqui com a gente. Esse manja demais, né, do esporte, sempre muito, colaborou, muito, né? Muito. Já jogou até na Europa, o nosso querido Paina, né? Jogou. Foi um dos melhores jogadores que você já viu jogar aqui em Guaranésia? Em todos os tempos de Guaranésia, que eu... Vamos pegar lá do Boa Vista pra cá. Qual foi o melhor jogador que você já viu jogar aqui em Guaranésia? Um cara que você pega e fala assim, olha, esse aqui jogaria em qualquer time do Brasil. em épocas atrás, né? Sim. Seria o Paina no salão e no campo, e o Mário Lúcio, que é o Canarim. Ah, o Canarim jogava Canarim. Muita bola, né? Muito. E nunca tentou? Teve no rádio, ele teve uma passagem pelo rádio, mas não ficou. Mas ficou, era, né? Um excelente jogador. Tonzela do Alfa Goma tá parabenizando você, viu? Mandando um grande abraço aqui pra você. Outro pra ele. Pelo trabalho. Ô Silvio, a gente vai fazer uma paradinha aqui e a gente volta depois pra falar sobre a Copa MOG. Porque tem polêmica sobre isso, a Copa MOG aqui, a gente tava falando fora do ar. Pra mim, o Silvio é bicampeão da Copa MOG e campeão regional em 2016. Mas o Silvio tá me contando aqui que na taça que eles levantaram em 2016, tá escrito lá, né? Apoio da MOG. Então vamos ver quem tem razão, né, Silvio? Exatamente. Mas ninguém tira o mérito de 3 títulos regionais consecutivos da equipe do Guaranese Futebol Clube, independente se é Copa MOG ou se o torneio tinha outro nome. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, o seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Muita gente mandando mensagens, muita gente parabenizando aqui o meu querido Silvio Salles. É o do Pratinha, tá te parabenizando também aqui, mandou um abraço aqui pra você. A minha amiga Roseli, lá da Floricultura. Tony Cláudio, por favor, mande um abraço aí ao Silvio Salles, admiro demais esse meu padrinho. Guaranésia tem muito para agradecer, para homenagear esse homem, pessoa honesta, responsável e muito amigo, sem contar o carinho que defende o esporte guaranesiano, tá dizendo aqui a Roseli. Tem a Roseli você conhece, né, Silvio? A filhada minha, amo demais ela também. O Valtinho Pedreiro, grande Valtinho, um abraço, nosso presidente do Legislativo aqui do município. Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Silvio Salles, grande batalhador no esporte. Felipe Laudade, Antônio Cláudio, parabenize o Silvio e toda a equipe, por favor. Já tá mandado aqui o abraço. Obrigado, meus parceiros. Recebeu lá a moção de aplausos? Recebi. Mandaram a moção de aplausos? Mandou. Merecido, né? Merecido, realmente. Merecido. Ô Silvio, essa história aqui, eu falei no começo do programa que o Guaranésia é bicampeão da Copa MOG. Certo? Okay, certo. Porque a Copa MOG passou a organizar esse torneio a partir da entrada do Vaguinho lá, né? Mas antes da Copa MOG, teve um outro torneio, até entrevistei o pessoal aqui da, acho que foi o pessoal do Rádio Clube de Guaxupé que promoveu esse campeonato regional, e Guaranese também levantou a taça. Aí você estava me dizendo aqui que nesse primeiro torneio que foi disputado, essa Copa que foi disputada em 2016, lá tem o apoio da MOG, então a gente pode falar que Guaranese é tricampeão da MOG. Com certeza, porque se o pessoal quiser que a gente tire até uma foto e coloca nas redes sociais do troféu, e está escrito primeiro campeonato regional promovido pela Liga Guaxupé. Era a Liga, né? Estava formando uma Liga. Apoio à MOG. Então eu considero a MOG, porque sim, a MOG está claro. A MOG está envolvida estava envolvida nesse primeiro campeonato. Então para nós é primeiro, segundo e terceiro. Campeão em 2016, campeão em 2017, campeão em 2018. Tricampeão regional. Hoje Guaranésia é o time a ser batido aqui na região, porque eu ouvi uma entrevista do técnico Galati, né? Do time vice-campeão Guaxupé. Isso. E ele elogiou demais o time do Guaranésia. Disse que o time do Guaranésia é muito forte. É isso mesmo, Silvio? É o grande time da região hoje? Eu acho que sim, porque não só pela região, até o estado de São Paulo, que a gente também, não sei se você sabe, no início do mês a gente foi campeão no regional, Mococa, estado de São, né? Paulo e Mococa. E em seguida disputamos o título uma semana atrás e uma semana na frente o campeonato da MOG. Então eu acredito que sim, porque a gente está muito comentado, tem pessoas envolvidas no esporte até de Casa Branca me ligando e elogiando. E Guaxupé virou uma rivalidade porque dentro de pouco mais de de meses, nós fizemos três partidas, ganhamos as três em seguida deles. Lá em Guaxupé, né? Lá em Guaxupé, no campo do esportivo, uma amistoso dia 7 de setembro, que a gente ganhou 2-0 para treinar os dois times para a MOG. E depois na semifinal, que foi a. Da final, não foi? Da final da Copa da MOG, a gente ganhou de 5-3 deles lá dentro. E depois. 2-2 aqui, o empate aqui. Então, quer dizer, a gente fez 9 gols deles em 3 partidas. E deixa eu te falar uma coisa, durante a entrevista que eu estava assistindo até pela TV Sul, né? O pessoal vai ter um programa de esporte muito bacana lá. O técnico deles, o Galate, disse que o Pelezinho não era o técnico era o técnico oficial de Guaxupé, mas naquela oportunidade, na Copa MOG, o Pelezinho não estaria dirigindo a equipe, né? Ele iria comandar as outras categorias. O Pelezinho ficou com medo de enfrentar o Guaranés, assim. Eu acredito que por ele ter deixado vários amigos e um trabalho excelente que ele fez em Guaranés, eu acredito que ele não ficou com medo, mas ele ficou assim um pouco meio receoso. O Pelézinho vai ficar bravo com depois, né? Mas o seguinte, o Pelé é um cara assim que eu admiro muito o trabalho dele. Inclusive eu falo para meus jogadores hoje no vestiário, ó, graças ao trabalho do Pelé que vocês estão realizando, que vocês estão conquistando hoje. Então eu elogio demais o Pelé, o Vaguinho, que foi campeão com a gente em São Benedito, no estado de São Paulo também, que ele estava como jogador. Certo. Então são pessoas que a gente tem que respeitar muito, porque o trabalho deles são excelente, um trabalho transparente, um trabalho realmente que enobrece. Eu tô brincando aqui com o Pelézinho. O Pelézinho é um cara fantástico, né? A gente tem que render elogios todos os dias. Esse time que você tem hoje do Guaranés, muitos deles provavelmente saíram da escola do Pelézinho, não é? Todos. Todos eles. Todos os jogadores, sem exceção. Todos. Inclusive, eles. Eu trabalhei várias vezes com o Pelé, como auxiliar. Você trabalhou com o Pelé, inclusive, na Copa Alterosa, na última que a gente participou, né? Que o Cruzeiro. Nas duas primeiras. Convidei o Pelé para fazer parte da comissão técnica do Guarani, a gente teve um sucesso tremendo, né? Que foi por detalhe, a gente não foi campeão na primeira. Depois, a segunda, o Guaranésia não aceitou. Eu fui com. Nós montamos o Cruzeiro. Foi com o Cruzeiro. Afastei do Guaranésia legalmente. E fui pelo Cruzeiro. Batemos na trave novamente. Depois a gente desistiu e deixou o Cruzeiro, que bateu na trave também. É. Então, por pouco. Mas parece que acabou essa edição. Não tem mais. Era meio difícil de ganhar lá, né? A gente lembra o episódio aqui no campo do Cruzeiro, né? A lambança que o juiz fez, né? Muito complicado. Então, complicado, você tem que estar muito, muito envolvido para você ser campeão dessa Copa Record. Aquela derrota na semifinal no campo do Guaranésia com o gol do Elivelto de falta no finalzinho, é a derrota mais dolorida, senhor? Muito dolorida, porque a gente tava perdendo de 2-0, arrancamos um empate e tava caminhando pra Ariado, prorrogação, né? Contra o time de Ariado. E caminhando pra prorrogação a gente toma o gol nos acréscimos. Foi uma ducha de água fria que... O Elivelto, pra quem não se lembra, jogou no São Paulo, né? São Paulo, inclusive, tava fazendo uma homenagem pra ele, tá na calçada da fama lá no São Paulo. Esse cara veio aqui e me marcou um gol de falta aos 46 do segundo tempo. Não, foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, no São Paulo, só isso, Elivelto. Um craque veio aqui e acabou com os nossos sonhos. Ó, a Lúcia Dadé, conhece a Lúcia Dadé? Muito pouco. Um beijo pra ela. Tá te mandando aqui um grande abraço. Tony Cláudio, parabéns, hein? Deus parabéns pro Silvio Salles, é a Rosiane do Mercado. Tá te mandando um abraço pra ela, que ela também é uma grande colaboradora com a gente. Inclusive, ela tá patrocinando um novo uniforme pra equipe do Guaranense. Outro cara que manda muito bem aqui, tá ligado também, né? O Adriano Emiliano. Né? O Adriano também tá seguindo. É um cara que a gente treinador também, né? Tem que dar os parabéns pra ele, que no salão ele é forte. Ganha também. Tudo também, né? Ganha tudo. Ganha também. Tudo. Ganha do Silvio Salles? Quando tem os confrontos? Então, até no. Eu fui muito. Ganhei vários campeonatos de salão. Na época era na piscina, não sei se você lembra, que eram uns campeonatos muito pesados, que tinha na época de empresas. Inclusive, entrava com o time da cooperativa, fui campeão várias vezes. Hoje eu não imagino hoje treinando uma equipe de salão. Já não é mais a sua. Não é minha praia. Hoje é futebol mesmo. Hoje é campo. Silvio, a gente chegou no momento, então, pelo que eu estou percebendo aqui na entrevista, que Guaranésia está, vamos dizer, um degrau acima das demais equipes da região. Isso, claro, devido ao trabalho, né? Eu acho que ao tempo todo aí jogando junto, entrosamento do time. Guaranésia está na hora de disputar novamente um regional no estilo da Copa Alterosa ou algum outro regional, quem sabe até almejar a disputa de uma segunda divisão. Não sei como é que está o campeonato em Minas Gerais, é uma bagunça, né? A Federação Mineira. Guaranésia hoje teria condição de jogar uma segunda divisão mineira, uma terceira divisão? E eu acredito que sim, que se a gente conseguir os patrocinadores que devido para arcar com esse evento, a gente está... Tem time para jogar? Tem atletas, tem time para disputar. Mas tem. Com aquela mesma ideologia que tinha na Copa Alterosa, jogar só com times, com pratas da casa, ou a gente precisaria de buscar um jogador de Guaxupé, um jogador de Seburgo, um de Monte Santo? Só com jogador prata de casa. Só com jogador prata? Daria para participar. Daria. Isso eu volto a falar. A gente tem que enaltecer sempre, nunca esquecer do trabalho do Pelé. Sim, foi quem formou essa meninada toda, que hoje, se a gente der sequência mesmo nisso, montar uma comissão técnica, um pessoal que realmente são apaixonados pelo futebol, tem condição totalmente de participar. Inclusive a gente tem um título disputando o campeonato fora, tem o Paulinho, que é tudo... Tem. Guaranésia, tem o... O Tito foi campeão da Copa Espírito Santo agora, né? Então, semana passada, semana retrasada. Foi. Tem o Luquinhas, tem o Carlinho, tem o Juan, né? Então, tem, com certeza, dá pra formar um timaço e não só disputar, pensando em algo mais. Essa geração de agora é tão competente quanto aquela geração dos anos 80, finalzinho dos anos 80, quando a gente tinha Pelezinho, apesar que o Pelezinho foi embora muito cedo, o Porpaína foi jogar na Europa, não jogou muito aqui, mas tinha bons jogadores, Gilberto, Chicadão, né? Tinha uma galera com boa. Com certeza. É o mesmo peso ou não dá pra comparar uma com cada época é uma situação, mas hoje há quem, são vários torcedores que já comentou comigo e com os atletas que a geração de hoje é uma geração muito melhor. Melhor que aquela? Muito melhor. Dos anos 80. Muito melhor. Entendeu? Então, isso eu ouvi de jogadores daquela época também, que fez esse comentário. Que a geração de hoje é muito forte. O time tem muita opção. Toninho Pincel de Ouro está te mandando aqui um abraço. A Toninha também está te mandando aqui um abraço. Um abraço, Toninho. Meu amigo Nelsinho, Antônio Cláudio, manda meus parabéns aí pro Silvio Salles. Olha, faz um grande trabalho no time do Guaranésia. É o meu amigo Nelsinho, um abraço. Volta pra ele. Antônio Cláudio, aqui é a Giovana, mande um abraço aí também pro Silvio Salles. Tá mandado um abraço pro Silvio Salles. O grande Bombril, conhece Bombril? Nosso diretor. Foi convidado pra vir aqui e não apareceu também. Deve estar envolvido em algum esporte, com né? Com certeza, um grande amigo. Tá te mandando aqui parabéns, Silvio merecedor pelas conquistas. Leandro Cebolinha, Antônio Cláudio, boa tarde. Manda os parabéns aí pro Silvio Salles e pra toda a equipe. Guaranésia é a seleção da região. Temos muito orgulho desse time. O Leandro Cebolinha, vereador, e a Orminda, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro meu amigo Silvio Salles. Parabeniza aí por mais este título. Outro pra eles. Silvio, a gente falou do Bombril aqui, que é diretor da divisão de esportes. E o trabalho da prefeitura com você? Tem o apoio, não tem o apoio? Como é que funciona? Então, o apoio que eles me dão é parecido com a diretoria do Guaranésia Futebol Clube, que eles vê que estão iniciando agora, não tem condição de participar de um desse evento nesse nível, então eles vê que tem um trabalho muito sério, muito competente, com um grande jogador, um time excelente, então eles fazem, dá essa abertura pra gente. Então eu quero agradecer o Paulo Mar, que é o secretário, que é o diretor de esporte, juntamente com o Bombril e o Batata, por essa abertura que eles não, no momento eles não têm condição de apresentar a cidade, faz o convite e que é super importante para mim também, que claro, a gente vai aparecer no cenário, né? Para a população, para o ouvinte entender, o Guaranésia Futebol Clube, não sei se posso estar errado, ele não poderia participar da Copa MOG porque o convite é feito para a prefeitura. Exatamente. Né? Então, no caso, a prefeitura convida o Guaranésia para representar a cidade. A cidade de Guaranésia. Ele representa a cidade. Perfeito. Carlos Souza também está mandando aqui os parabéns para você e para toda a equipe de Guaranésia, Reginaldo Gordo, Gordo Isaac, Antônio Cláudio, manda um abraço para o meu amigo Silvio. Deus parabéns aí pelo ótimo trabalho que ele tem feito. Para ele. O Gordo também grande. Tem um time, né? O Gordo também é um cara que gosta do esporte. Um abração para ele. Paulinho Serralheiro também. Antônio Cláudio, dê um abraço aí pro Silvio. Elogios e mais elogios, Silvio, tá vendo? Merecidos. Falei aqui com o tricampeão regional, né? Tricampeão regional, se a gente contar os torneios que são organizados pela MOG nos últimos 3 anos. Agora, se a gente for contar a carreira inteira, você sabe quantos títulos já levantou, Silvio? mais ou menos em torno de 32 títulos. A nível regional? A nível regional. 32? A nível interno e... É, tá, contando todos. Todos. Você levantou 32. Aqui no campo do Guaranese, no campo no do Cruzeiro, no Boa Vista. Pra gente finalizar, Silvio, uma coisa que eu tenho curiosidade, eu sempre quando venho os secretários de esporte aqui da região toda, que já participaram do programa, eu sempre pergunto, é possível a gente voltar àqueles grandes campeonatos que a gente tinha nos anos 80, comecinho dos anos 90, hoje, porque, por essa questão de muita festa, muito evento, a gente não vai ter mais esses campeonatos. Porque nos anos 80, você se lembra muito bem, a gente tinha campeonatos aqui em Guaranese que o campo era lotado. Tinha lá 500, 600, mil pessoas assistindo jogos. Você acha que isso é possível? Ou... Eu acho que sim, mas depende de um trabalho de cada cidade, né? Para levar o jovem para o estádio novamente, porque hoje eles têm outras opções. É. Né? Mas que o esporte não pode ficar esquecido nunca, jamais, né? Falta então, comentar isso. Eu acho que falta um pouco de cada departamento de esporte, as escolas. As indústrias também, né, tá envolvida nesse trabalho para que isso volta, mas que volta, volta. Volta, você volta, ainda tem esperança. Volta, tem esperança. Porque Muzambinho tem um grande campeonato lá, né, com quase 50 times, lá, 30 então, times, me parece, Goxupé também tem. Goxupé também grande, tem. Né? É que aqui falta mais um pouco de envolvimento com todo o pessoal que tá no esporte. Silvio, obrigado pela participação, viu? Parabéns e fica o microfone aberto para suas considerações finais. Eu que agradeço o espaço, que sou teu fã. Oh, que isso, eu que sou seu fã. E quero agradecer a minha equipe, todos os atletas. Não vou falar nome de jogadores, porque acabo esquecendo alguns, né? Para não ser injusto com nenhum deles, mas que é uma equipe que merece aplausos a todos os minutos. Pelo desempenho deles e pelas conquistas e pelo comprometimento, aquilo que eu falei para você, a gente só consegue isso, só consegue esses títulos através desse trabalho. Quando o trabalho é sério, você vê, eu tenho ajuda de jogadores que leva o jogador do próprio jogador que bota os outros atletas no carro, leva para disputar lá em São Benedito, leva em São José do Rio Pardo, leva em Monte Santo. E sem contar com a minha ajuda, né? Então, mas isso a gente vai deixar de lado, porque o que importa é que os meninos estão brilhando nos campos aí, sendo muito elogiado pela região. E isso me faz bem. Perfeito, Silvio. Obrigado pela participação, campeão. Valeu, Silvio. Um abraço. Um abraço a todos os ouvintes. Intervalinho comercial, voltamos já, dando sequência no programa Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.